Lobinho. Sofrência não, Lobinho. Pelo amor de Deus, filho. Joga fuleiragem pra nós aí, vai pro paredão, vai. Um, dois, três, vai! Jogando a raba sem parar. Quando elas quicam e piram, e piram, e piram, e piram, e jogam a raba no chão. Joga a raba no chão. A raba no chão. A raba no chão. Joga, joga, joga. Jogando a raba sem parar. Quando elas viram, empinam, empinam, empinam.